vezes eu fico contemplando o universo imenso e maravilhoso. Eu vejo tantas coisas que me encantam e me fazem sentir um grande gozo. Vejo o sol, a lua e as estrelas, parecem até que estão sorrindo para mim. Eu sinto uma alegria tão profunda, sinto contente e por isto canto assim. Quando estou contemplando o infinito, que vejo as grandes maravilhas do Senhor, tenho a impressão de no momento estar sonhando. Parece mesmo um lindo sonho encantador. Quando olho para o céu azul celeste, em uma noite sorridente de verão, que vejo as estrelas cintilando e ouço o vento entoar uma canção. E quando a lua vem surgindo no horizonte, com resplendor banhando toda natureza, então procuro algo que compare, mas não há nada que compare esta beleza. Quando estou contemplando o infinito, que vejo as grandes maravilhas do Senhor, tenho a impressão de no momento estar sonhando. Parece mesmo um lindo sonho encantador.